tirar da cartola uma melhora pra mim. Qual é o próximo remédio pra se libertar do tédio? Me diz qual que é a cura pra curar essa loucura. Navego nesse oceano de pensamentos insanos. Sigo concluindo metas, elaborando planos. Nós não acreditamos nesses papos soberanos de fulano, de cicrano, de beltrano, leviano. O que pira é a pílula, metropolitana é a cápsula que contém a coca boliviana. A substância tóxica não alivia a pressão psicológica. Potencializa, eu tomo uma dose de vida. Dou um trago na morte, eu sou pirata da bala de prata no extremo norte. Dizem que sou louco, mas louco é quem me diz. Se isso é ser louco, ser louco é ser feliz. Desbravando o planeta como se fosse um cometa, picotando os picareta com a ponta da caneta. Eu vi a tristeza no olhar de um homem rico. Eu vi felicidade no sorriso do mendigo. Enfim, vão dizer que isso nunca fez sentido. Aí, seja bem mais que uma etiqueta e um adesivo. A mente em conflito com a melancolia, psicose, metamorfose, psicografia. Cansei de almas vazias, sem rumo e sem direção, se afogando em poesias dentro desse mundo cão. O que não falta é opção pra acumular o ódio. Ser escravo do dinheiro, ser escravo do relógio. É óbvio que eu vou correr pelos meus. Se você permanece parado, isso é problema seu. Me oferecer uns armamentos pra não passar fome. Eu escolhi um caderno, umas rimas e um microfone. Eu tive que fazer meu nome pra exterminar o ciclope e descobrir que esse mundo é dos loucos e não dos loucos. Dizem que sou louco, mas louco é quem me diz. Se isso é ser louco, ser louco é ser feliz. A vida é uma surpresa, onde a certeza é a morte. Eu descobri que esse mundo é dos loucos e não dos loucos. Nós explora a memória nessa trajetória, numa longa história. Então passa a bola, que agora é a hora de tirar da cartola.